fez o sol pra lua, pras estrelas fez o céu, pra semente fez a chuva, pra abelha o mel. Para os bichos fez as matas, para os peixes mar e rio. Fez o frio pra o calor e o calor pro frio. Pra canção fez melodia e pros passarinhos fez a liberdade. Para a noite fez o dia e com seu carinho fez felicidade. Deus criou a minha vida pra viver feliz assim. Estou vivendo aqui pra Ele, Ele vive em mim. Para o homem fez a terra, para a terra fez a flor, fez o amor pro coração e o coração pro amor. Pra canção fez melodia e pros passarinhos fez a liberdade. Para a noite fez o dia e com seu carinho fez felicidade. Deus criou a minha vida pra viver feliz assim. Estou vivendo aqui pra Ele, Ele vive em mim. Para o homem fez a terra, para a terra fez a flor, fez o amor pro coração e o coração pro amor.